parou pra pensar que não precisa se desfazer. Pra ter um relacionamento só precisa eu e você querer. Não vá tomar uma decisão precipitada, com essa história de tudo ou nada. Não me coloque contra a parede, não me peça para escolher entre você ou a gelada, ou decisão difícil, meu bebê. Tu não precisa decidir entre minha boca ou a do litrão. Vamos resolver esse assunto. A gente beija, beija, beija, bebe junto. Não precisa decidir entre minha boca ou a do litrão. Vamos resolver esse assunto. A gente beija, beija, beija, beija, beija, beija. Gravando ao vivo, JG Estúdio, bebê! Vem, vem! BVP Filmes! Tamo junto, Bruninho! Você já parou pra pensar que não precisa se desfazer? Pra ter um relacionamento só precisa eu e você querer. Não vá tomar uma decisão precipitada, com essa história de tudo ou nada. Não coloque contra a parede, não me peça para escolher entre você ou a gelada. Decisão difícil, meu bebê. Não precisa decidir entre minha boca ou a do litrão. Vamos resolver esse assunto. A gente beija, beija, beija, bebe junto. Não precisa decidir entre minha boca ou a do litrão. Vamos resolver esse assunto. A gente beija, beija, beija, beija, beija, beija.